Comando Pat 3, a posição 04, mesmo assim fica atento ao sinalizador total 9910, bom dia. Ali mantém pista 10 azul. Ali mantém azul. 3153, confirme se está visual com a R2 da Avianca, está descendo próximo através do portão 62. Permitido. Da passagem ao tráfego da Avianca, após ingresso via Juliette, prossegue portão 04, TAM 3153. Afirmativo, após a Avianca, ingresso a Juliette 04, TAM 3153. Salvador, bom dia, TAM 3517. Assim, sua informação é com portão 09. Autorização de tráfego Brasília, lista 360. 120, décima 8. 208, pode ir. Via Peso Luno 7. Decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5155, controle agora 120, decimal 8. Autorizado nível 360 Brasília, via Upper Zulu 17, na saída Arbor, após Elefa. Decolamos da 10 com a primeira curva direita, transponda 5155 e o controle 1208, dan 3517. Maestro 3517, portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Mara pronto para puxa acionamento, da 3517. Pushback acionamento, parte 3, da 3890. Parte 3 está livre, da 3890, chame táxi. Livre, chamará 3890. Azul 4040, coordena o veículo do solo assim que o Airbus da TAM. Em mais 30 segundos vai ingressar à sua esquerda no portão 04, após estar livre iniciando 02, chame táxi. Após a corrida do azul, ali mantém 62 no mundo. O azul está livre, 030 grau, 049. Livre, decolagem 4069. Controle Salvador Azul 4069, decolo, cruza 1400. Bom dia, Azul 4069, contato radar, suba para o nível 340, vai direto Leda. 340 direto Leda, 4069. Decolagem China 6211, 050 grau, 049. Livre decolagem 6211. TAM 3597, está no portão 9, Solicito estacionamento na posição após o pushback. Chama para o push. Chamar para o posição 3597. Para o táxi 4040 da Azul, alterna Galeão, 3 de autonomia, 97 agora. 097? Afirmo. Direita, Indy Alpha, considerador 118.95, altímetro 10 no 3 padrão, frequência do controle, modifico para 120 decimal 8, tem um bom voo e bom dia. 4040 da Azul, direita, Indy Alpha, considerador da 10.18.95, controle de saída será 1208. Goro 642, agilizando, tá livre no 01, chame táxi. Saulo Salvador, bom dia, Gol no 715, ciente da informação posta, autorização Brasília. 715, bom dia Brasília, 360 está autorizado, via Pesolo no 7. Decolando a pista no 0, após decolagem de curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoio direto Elefa. Aciona 5161, controle 120 decimal 8. 360 para Brasília, via perto do 17, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, transição elétrica. Transponder 5161, controle 20 decimal 8, gol 17-15. Portão 10, chame pronto, gol no 75. Chamará. Controle Salvador, bom dia, Xaner 6211, passa 1900 na Dael Leda. Bom dia, Xaner 6211, contato radar, suba para o nível 360, vou direto Leda. 360, direto Leda, 6211. Gol 1804, chame centro Recife, 1251 e alterne 13395. 251-3395, gol 804. Azul 4040-020-049, decolagem autorizada. E decolagem 4040-020. Para o táxi, outra 3890, 51 a bordo, 340, alterna Salvador. Tio, 51 a bordo, 340, Salvador. 90, táxi autorizado, pátio 3, depois pátio principal, segunda direita via Índia e Alfa, seguindo o Boeing da Gol. Ponto esperando 10, vai chamar torre 18, decimal 95, altímetro padrão 10-3. Frequência do controle agora modifique para 120, decimal 8. Bom voo e bom dia. Táxi via parte 3, reportando principal, segunda via Eco e Alves, ponto espera chamar torre 118, decimal 95, ajustando 093, 120, decimal 8, controle, 3890. E ataque índio, ok? Índio e alfa. E é índio e alfa, afirmativo, 3890. Fala Salvador, bom dia, gol 1897. Boa, 942, confirma apenas o POB, a transmissão está muito baixa, hein? 8-4. Direita, Índia e Alfa, com a esperança 118-95, altímetro padrão no 013. E o frequência do controle modifique para 120, decimal 8, bom voo e bom dia, gol no 642. Salvador, bom dia, Tripe 5514, descendo aí, formação Foxtrot. 897, na escuta, cópia, confim. Primeiro para Brasília, gol 897. 897, confim, 360, está autorizado, via Pezulu 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta o Pezulu 16. Decolada 10, com curva direita, após decolagem, na subida da El. Após Leda e após direto bridge, aciona 5163, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, confins via Upzulu 10, bridge Upzulu 16, decolada 10 com curva direita, saída da El, Leda bridge, transponder 5163 e o controle 208, gol 1897. Correto, portão 62, deixa-me pronto, pushback, gol 1897. Chamará, gol 1897. Bom dia, o trip 5514, Aracaju, confirma o nível solicitado. 150. 150 está autorizado, trip 5514, via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5165, controle 120, decimal 8. Autorizado 150, na Puca, Jamo, após liberdade da Caju, decola da 10 com curva esquerda, na Golf 677, transponde 5165, o controle 120, decimal 8, trip 5514. Parte, trip 5514, parte 3, chame pronto, pushback. Não é, para o posicionamento, 5514. Solo da 3597, no portão 9, está pronto para o pushback. Está livre, da 3597, chame táxi. Chamada táxi, da 3597. Previsto aqui para 9h30. Só um instantinho. Tá, ok, obrigado. O CNE 62, no nome, sendo Centro Recife, 125, ONU e Alterne, 13395. O CNE 62, o nono, copiou o controle? Copiou, 25133395, 62, o nono. Mantém pista 10, 3290. Aos 44, 1208, bom voo. Salvador, 208, bom dia, voo no 642. Tá, eu estou aí voltando. Prossiga. Ok, mais 15 minutos teremos seu plano, ok? E previsão para cópia, 15 minutos. Autorização no solo na frequência 121.9. Ok, eu tentei chamar três vezes, lá não atendeu. Vou chamar novamente. Obrigado. Afirmativo. São Salvador, voo 1795 no portão 10 para Futebec Estacionamento. Espera a guarda, número 2 no setor. Previsão de mais 2 minutos. O voo 1795. Aguardando 1795. Solo, bom dia, está cargo 6570, aguardando a aprovação para mim. Gente, bom dia, aguarde a autorização. É, aguardando a autorização. 90 está livre, 010 graus, 049. Autorizado a decolagem, pista no 03589. Aguardando. Z890 aos 47120 decimal 8, por favor. Obrigado. Salvador, bom dia, Tana 3890. Bom dia, Tana 3890, contato radar, se dá para o nível 330, saída PUCAM. Subindo 330, sem restrições, tá? 3890. Gol no 642, está presente, voo direto, Romeu Fox 018. Está presente, voo direto, Romeu Fox 018, voo 1642. Passarei 2223, desça para 2000 pés, Kinegão no 013, autorizado final ILS, porta estabilizada. 2000 para final ILS, porta 1013, passarei. Lutan 3517, pronto pro Tyson, 136 voz, 5 horas de autonomia, alternando Campinas. Principal, India e Alfa, considera a torre 118.95, altímetro no 013, tamo boi, bom dia, Lutan 3517. Prossegue pelo pátio, India e Alfa, no ponto de espera, torre 295, QNH no 013, o Dan 3517, um bom dia. No 5, portão 10 está livre, chame táxi. Chamará para o táxi, no 7, no 5. 97 vai coordenar com ele para o solo após a passagem da retaguarda do Airbus da TAM. Após o mesmo, está livre, chame táxi. Boa noite, 97. Após o TAM na retaguarda, vai iniciar o Boa noite, 97, reportar a táxi. Uno 642, Centro Centro Recife, Uno 2545, Alterne, Uno 2685. Centro Recife, 2545, 2685, bom dia, Uno 642. Bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3507, ponte esperadão no zero, pronto. TAM 3507, autorizada linha de decolar, pista no zero, vento calmo. Autorizada linha de decolar, pista no zero, TAM 3517. O TAM 3890, coordene com Recife, chama mesmo na frequência 12545, alterne 12685. 12545, 2685, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, Rio 5973, sim, de informação, Foxtrot. Rio 5973 para Recife 370, copia? Pronto, copia. Rio 5973, Recife, nível 370, está autorizado, via Peruísque 58, decolando a 10, com curva esquerda na subida Pupa, transição Caju, aciona 5174, controle 120, decimal 8. 973, autorizado Recife, nível 370. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Vai pela Peruísque 58. Transponder 5174, controle de saída 1208, Rio 5973. Bate anos pronto, puxa vai funcionamento, Rio 5973. Grato, chamar a quando pronto, Rio 5973. Salvo Salvador, Rio 5514, para puxa, acionamento 43. Livro trip, chame táxi. Maga táxi, que não faz. Estado custo localizador, passarelo. Passarelo 223, complexo final, chame torre 1895. 295, obrigado. Táxi via pátio, Índia e Alfa, com temperatura 118.95, altímetro no 0, no 3, bom voo, bom dia. Via pátio, Índia e Alfa, ponto temperatura no 0, torre 118.95, gol no 7, no 5, obrigado igualmente. Solo, gol no 897 para o táxi, com 159 a bordo, 3 horas e 13, Campinas. Pátio principal, Índia e Alfa, com temperatura no 0, torre 118.95, altímetro padrão no 0, no 3, bom voo, bom dia, gol no 897. Pátio de Alfa no ponto espera 295, obrigado, bom dia. Solo, gol 607.05, puxa sonar. Boa, de previsão em mais 2 minutos, eu vou no 607. Em 607. Solo, decolado, tá 3597. Bom dia, TAM 3597, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. Arbor 360, 3597, tá. Salvador, bom dia, boa noite, 97, ponto espera da 10. Sente do gol, mantém ponto espera. Vai bater o ponto espera, boa noite, 97. Solo Salvador, 355 no quadro, está no táxi, 4:20 de autonomia, alterna Salvador, 52 a bordo. Táxi via parte 3 após parte principal, via India Alpha após, ponto espera torre 118.95, altímetro no 0 no 3, tamo voe, bom dia. Mano no 0 no 3, chama H torre 118 do 95, tem que ser globado. Após o ATR em pouso, ali mantém pista 10. Após o ATR na curta final, vai alinhar e manter na 10, o gol noite 97. Cecília. Cidade vai direto, Elefa. Autorizado. Presente, Elefa, 357. O gol 607. Agora, gol 607, chame táxi. Livre, falta era o táxi, 607, gol. Solo Salvador, Alfa e Andrew Uniforme, bom dia. Júlio Sonoro. Gente, tô enganado. Solo Salvador, bom dia, o gol no 7 no 5, no ponto de espera da 1-0, pronto. No 7 no 5, após a companhia iniciar a corrida, ali mantém. Após decolagem do tráfego da companhia, ali mantém o 1-0, gol no 7 no 5. Por 897, vento 030 graus, 049, decolagem autorizada. Livre de balagem da 1-0, boa noite, 97. Salvador, bom dia, o passarinho do 2-3, livrou. 2-3, bom dia, táxi via Alfa e repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette. Por gentileza. Beleza, amigo. Você pode repetir aí pro Alfa Yankee uniforme aqui? Foi uniforme, aguardo autorização. Previsão de mais 10 minutos.